tem atitude, combata a ignorância, crê em Deus, pois ele não falha. Lute, acredite, seja você mais um soldado do Apocalipse e fique